Vem que tá demais, vem que tá demais. Vem, vem. Olha a loira tá passando, com a morena tá desfilando. Só no calor de verão, olha que tesão, olha que tesão. Aqui é destaque rap, saca só meu irmão. Vem que tá demais, vem que tô monstrão. Só cola as mina top de shortinho. Quer observar, quer conhecer? Vem no sapatinho, só na humildade. Aqui tem diversão, ninguém é covarde, sem ilusão. Liga os parceiros, essa é a noite, essa é a noite. Vamos sair, vamos dançar, vem se divertir, vamos se amar. A noite não acabou, me chama que eu vou. Vamos sair, vamos dançar. Vem que tá demais, vem que tá demais. Vem que tá demais, vem que tá demais. Com as mina e os mano, coloca a mão pra cima, vai. Com as mina e os mano, coloca a mão pra cima. Vamos sair, vamos dançar, vem se divertir, vamos se amar. A noite não acabou, me chama que eu vou. Vamos sair, vamos dançar. A noite não acabou, me chama que eu vou. Essa batida tá demais, se liga que hoje eu tô demais. Então se liga aí, chama as mina e os mano e vem se divertir. Curti a noite toda, vem pra cá dançar. Esqueça seus problemas e vem se animar. Vem que tá demais e sente o pancadão. Essa é a batida que envolve toda a multidão. Vem, chama os amigos, chama a galera. Vamos viver a vida que o tempo não espera. O clima tá envolvente, todo mundo contente. O baile tá lotado, tá cheio de gente. Vem que tá demais, vem que tá demais. Vem que tá demais, vem que tá demais. Com as mina e os mano, coloca a mão pra cima, vai. Com as mina e os mano, coloca a mão pra cima. Vamos sair, vamos dançar, vem se divertir, vamos se amar. A noite não acabou, me chama que eu vou. Vamos sair, vamos dançar. Vem que tá demais.